como dói quando me lembro. Bate uma saudade no meu coração. Ai, se eu pudesse voltar no tempo e acabar de vez com essa solidão. Mas infelizmente a vida não é assim. Às vezes eu mesmo tenho pena de mim. Eu olho para os céus e digo assim não dá, e peço pras estrelas pra te ver voltar. Oh meu amor, por que você não volta? Esquece tudo que passou, traz de volta o meu sorriso. Dessa vez te dou valor, aqui comigo é o teu lugar. Não posso mais viver assim. Oh meu amor, tô te pedindo. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta pra mim. E me desculpe por ser assim. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta pra mim. E me desculpe por ser assim. Alô meu parceiro Nilson, Cocinha Malvadão, estoura o Matheus Couto, menino. Às vezes não entendo o que é o amor. Eu tive que te perder pra poder dar valor. São essas coisas que acontecem que me faz sofrer. Amor da minha vida, como eu pude perder. Coisas que aconteceu e que você não viu. Ontem eu chorei a noite inteira enquanto você dormiu. Por isso eu não entendo o que é o amor. Eu tive que te perder pra poder dar valor. Oh meu amor, por que você não volta? Esquece tudo que passou, traz de volta o meu sorriso. Dessa vez te dou valor, aqui comigo é o teu lugar. Não posso mais viver assim. Oh meu amor, tô te pedindo. Oh meu amor, volta pra mim. Oh meu amor, volta.